now lit the breach. Pretty much. I got it. Mike Charlie, Yankee, controle Salvador. Oi, Salvador, muito bom dia. Total 99-10, estabilizado no ILS. Total 99-10, que legal, 019, postura de aproximação, reporte, tem disposto de baixado travado. Vai reportar baixado travado, 99-10. Centro Recife, no 251, no 3325. 251-3325, bom dia. Solo para cópia. Salvador, Curitiba, nível 360, peso 1-2-1. Sistema 0, curva direita, saída aro. Boa transição, Alefa, controle 1-2-0, 18, e o transponder é o 51-1-4, Webjet 5891. Cruzado Curitiba 360, decora da 10, curva direita, árvore elétrica, López 021, 208 ao controle, 5114 transponder, 5890 web, pushback, saneamento. Portão 7 autorizado, web, chega. Agora aí. 1-7-9-5-4-0-5-0-0. Salvador, Brasília, nível 360, pesulou 1-7, pista 1-0, curva à direita, saída aro, 2, transição, elefa, controle 1-2-0, 18, transponder 5-1-1-7, gol 1-7-1-5. Confirma. Saída? Exato. Arbó, transição elef. Sim. 360 autorizado. Decolada a pista 1-0, curva direita. Arbó, elefa. López Lulu, 1-7. 1-2-0-8, controle. E transponder 5-1-1-7. Autorizado pouso, total 9-9-0. 1-8-9-7 da Gol para a cópia. Autorizado com fins do nível 360, pêndulo 10, pista 1-0, curva à direita da El Leda, após Leda Bridge, controle 1-2-0, 18, transponder 5-1-2-2, gol na 897. Para com fins 360, pêndulo 1-0, curva 10, pista da El Leda Bridge, 1-2-0. 208, 1224, boa noite, 97. No 3, Chimitão. Salvador, Atos, Atacago 6570. Atos 6570, Recife, ponto cópia. Estimativo. Autorizado Recife, nível 390, uma rota para 858. Recola da 1-0, esquerda, Pucaracaju. Controle 120, 18, transponder 5131, WhatsApp 6570. Ok, Recife 390, 358, Pucaracaju, 120.8, controle 5131, transponder 5131, esquerda, pode ser entrando. 5131, transponder, confirma. Total 9-9-0, no solo 44, desempite pela direita, chama o solo 1-2-1-9. Pra direita, 1-2-1-9, total 9-9-1-0, muito bem. Total 9-9-1-0, táxi via Alfa, reporte de São Juliette. Alfa Quilo Pate 3, corrigindo. Alfa Quilo Pate 3, posição 62. Alfa Quilo Pate 3, posição 62, total 9-9-1-0. Solo Sideral 9-9-7-0. Prossiga, Sideral, bom dia. Bom dia, autorização para Teresina? Nível 350. 069, Alima de Pistola de Aço. Alima tem azul 4069. Guardando. Bom dia. 1607, mantenha a ponte espera da 1-0. Força, cargo 6570 para o prospecto lento. Força 6570, só um instante para iniciar. Já aguardando que a equipe de solo tem um total que vai parquear no pátio 3. Após o total parquear completamente, está livre do pushback no pátio 3. Chama o tal. Chamativo, após o parqueio do total, está livre. Major Web, 62 a bordo, 5 horas, Galeão. Taxi Web, Lip Taxi Pátio, Indy Alpha, ponto espera 18.6, 1019, boa viagem. Indy Alpha, ponto espera 18.6, bom dia, melhor viagem. 3597, contato radar, sobe para o nível 340, sai da Arbor. Arbor, 3597. Decolagem 0, vento no 40 graus 08 norte. Decolagem 1409. 9030. 9030, qual foi o horário do plano? Daniel, gol 607. Início da corrida do gol, ali mantém pistola 0, gol no 607. Obrigado, após o azul ali mantém gol 607. Eu não tenho nada do seu plano de voo aqui no meu sistema. Nem no sistema a FTN aqui eu tenho, ok? Então vou coordenar com a Saleex pra ver se é problema de transmissão ou foi problema de... 1740. Que não foi efetuado aqui, só um instante, o 9030. Então tá bom, eu vou chegar com a transmissão, obrigado. Geral 9970, pronto, cópia. Pronto pra cópia. Autorizado Teresina, nível 340. 350 está incorreto, 340. Acerte! Levada 10 por curva esquerda, Momo Coquibo, após direto. Teresina, controle 120, 18, transponder. Aguardo o transponder, geral 9970. Ok, aguardando transponder nível 340, pista 10, esquerda, Momo Cogbo, apoia direita, Teresina, 120.8. 0 da El, azul 4069. Esquerda após, aguarda somente o transponder. 07, livre decolagem, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ao 9970 solo. Na escuta. 5144 alocado. 5144, obrigado. Valeu, Pedro, 050. Acabou de falar aqui no nosso blog, falando que foi chamado 1.642, tem algum plano de voo? Afirmo, para Recife. Isso aí, então estou pronto. 60, saída da El. 360 da El, voo 607. Então o voo é 1.642, Salvador, Recife? Afirmo. Está pronto, Cop? Pronto. Autorizado Recife, nível 390, pelo ISO 58. Decola da pista 1-0, curva esquerda na Puca, transição Aracaju. Controle 120-8, transponder 5192. Autorizado, nível 390, decola da pista 10, com curva direita, Puca Aracaju, 208 ao controle, 5192, transponder. Correto, no 642, time pronto. Para o táxi, para cargo 6572 a bordo. Temos 3 horas e 10 da operadora naval. Quanto da bordo? 02. Pátio, Índia Alfa, quanto espera do dia? Tomei a 12 e 1019, velho. Parque de Alfa, Rádio Sonavento, 2 de abril. Libera a velocidade pro gol 607. Prossiga. Libera a velocidade pro gol 607. Tudo com a saída, 1607. Obrigado, hein. Azul 4069, Bridge da presente. Bridge, azul 4069. Web 59, decolado 53, no controle 10258. 10, bom dia. Salvador, Web 5891. Web 5891, contato radar, sobe para o nível 360, sai da árvore. 360 na árvore, pode parar, pode dar presente. Autorizado. Obrigado. A Lima tem pistola 0, essa carga 6570. 4069, Centro Recife no 251, no 3325. 1251 e confirme secundária? 1-3325. 1-3325, bom dia. Bom dia. Controle web, gente, 5895, a possibilidade de coordenar com o centro, a possibilidade de a gente voar na proa de Papec? Vou em Elefa, 5891. Elefa, muito obrigado, hein? O volume do seu alto-falante. Sim, Salvador, bom dia, TAM 3859, informação Índia. TAM 3859, bom dia, sendo identificação autorizada, chega da BONF, desce para 4 mil pés, o ajuste no 019. BONF, 4 mil pés no 019, TAM 3859. Mike Charlie Yankee, controle Salvador. Meu controle, 1208. Melhorou. Olá, Salvador. Nossa, cargo 6570, cruza 3 mil pés na sua estrutura. Abissa 6570, contato radar, sobe para o nível 390, sai da PUCA. 390 na PUCA, a cargo 6570. 0140, voo 607. Aguarde transferência, o nome é 607. Paulo Salvador, bom dia, até 3153, informação Índia, solicita nível 380 para o Galeão. 1251, 1-3325. 251, obrigado. Paulo Salvador. 3153, bom dia, informação Índia, solicita nível 380 para o Galeão. Bem, as 38 são um instante, o 3153. Teria saída prevista, senhor? Rafael. Ciente. Solo Salvador, bom dia. Rio 5973, sente informação Índia. Recife 370, por gentileza. Web 5891, no centro Recife, no 260, no 288. 260 ou 288, muito obrigado, é um bom dia. Tô trip 55 no 4, pátio 3, pushback aciona a meta. Tô ligado, trip 5. Camara. Solo Salvador, Rio 5973, sente informação Índia. Tô ciente, Rio, aguarda cópia 1019, bom dia. Na escuta 5973, tem a saída prevista, por gentileza? UCA. Grato. Paulo Salvador, gol no 7 segundos, 5 para pushback e acionamento. No 5, portão 2 autorizado. Ok. Sete. Ab 6570, Centro Recife no 2685, no 2545. 2685, 2545, obrigado. Passa 2.1. Logo 897, ano 3 para pushback acionamento. Aguarda só um instante, no 897. Aguarda, logo 897. Quatro, dois, pronto, puxa acionamento. 3859, após pelo desce para 2000, o ajuste na 099 e reporte estabilizado em LS Ferreira, pista na 0. Após pelo 2000, reporte estabilizado LS Ferreira, 3859. Para cópia, prossiga. Salvador Galeão, nível 380, Pesolo 10. Pista 90, curva direita, Bael, Leda, Bridge. Controle 120, décima 8, transponda 5140, tanto 3152. Autorizado, Galeão, nível 380, Upper Whisk 10. Decola da pista 10, curva direita, Bael, Leda, Bridge. Transponda 5140, controle 120, décima 8, tanto 3153. Correto, portão 612, chame pronto. Informará, Sena 3, 153. No 642, pronto, posicionamento, posição 01. Aguardo no 642. O Salvador, no gol no 715 para o táxi, 129 a bordo, 3 horas e 48, alterna com o fim. Destaque à direita, ponte espera 18,6, milha 19, boa viagem no 715 da Globo. 19, 18,6, ponte espera, direita, ou no 715, obrigado. No 897, após o gol, agora está saindo a sua retaguarda, autorizado puxando 3, chame táxi. Após o gol, chamando a táxi, o gol, no 715, no ponto espera, captura 1-0. Mantenha o ponto espera 1-0, gol no 715. Tem ponto espera, o gol no 715. Autorizado, alinhar e decolar pistão no 0, vento no 30 graus, no 0 nós. Comutador, pista vista, TAM 3859. TAM 3859 completa, torre no noite decimal 6. 386, obrigado. O táxi Gol no 897, está com 120 a bordo, 3 horas e 3, alterna Campinas. 897, direita, ponto de espera 186, 1019, Goliath. Direita, 186, obrigado, tem um monte. Gol no 897. Alô, é o Trip 5514. Prossiga. Até eu tenho um problema aqui com o passageiro, precisa parar aqui no posto, vai a gente estar em seguida, tá? Sim. Tá. O número 42, portão 1, autorizado, puxar, chama o táxi. Chama o táxi, 642. 5973 Rio, protocópia. Protocópia, 5973. Recife 3190, pera 858, pista 10, esquerda, Puca, Aracaju. Controle 120.8, transponder 5136, o Rio 5973. Confirme o nível autorizado, por gentileza. 3110. Ah, ciente, é que a navegação nossa aqui dando 370, mas beleza. Recife, nível 3110, decola pista 10, primeira curva à esquerda, Puca, Aracaju, vai pela perícia 58, Recife, transponder 5136, controle de saída 1208, Rio 5973. Correto, pátio 3, chame pronto, 5973 daí. Chamando a ponto, Rio 5973. Visual com tráfego na sinal da 1-0. Visual, gol 8-9-7. Após o posto de repos da TAM, a linha aí mantém pista 1-0. Gente, após o tráfego, a linha mantém 1-0, gol 8-9-7. Solo Salvador, 3-5-5-4, para pushback, novo pushback, acionamento. Pátio 3, tá livre, continuar aí o pushback, o 5-5-4. O Rio, tá pronto para o push.